só malvada. Que beijo gostoso, só malvada. Lembrei da noite passada, só malvada. Que foda gostosa, só safada. Estica o tambor, vai, sua safada. Foi bagulho doido, só safada. Você sentando gostoso, só malvada. Que foda gostosa, só safada. Então dá pra R7. Só malvada, que beijo gostoso, só malvada. Lembrei da noite passada, só malvada. Que foda gostosa, só safada. Estica o tambor, vai, sua safada. Foi bagulho doido, só safada. Você sentando gostoso, só malvada. Que foda gostosa, só safada. Então dá pé sete. É isso aí que falou, porra. Então assina aí.